você tem nesse beijo? Me deixou fora do eixo, vou ter que provar de novo. E esse seu abraço aí apertou meu coração aqui, e desse jeito vai ser penoso. Facinho pra eu me apaixonar, difícil de desapegar. E já que o beijo foi tão bom, tão bom, e seu abraço foi melhor ainda, toma aqui meu coração de cortesia, meu coração de cortesia, de cortesia. Passinho pra eu me apaixonar, difícil de desapegar. Ai, ai, ai, ai, ai. Tenho uma ideia boa, e já que o beijo foi tão bom, tão bom, e seu abraço foi melhor ainda, toma aqui meu coração de cortesia, meu coração de cortesia.